todos e a todas. A apresentação não deve ser longa, mas é um desafio muito bom. Eu sou professor do Oeste da Bahia, sou doutorando do IESA e estou aqui com esse desafio, depois dessa apresentação dessa mesa do Jonas, dessa geografia plural, de múltiplas linguagens, de tramas e dramas, corporalidades em movimento e muito dramaticidade, e que buscou romper a estabilidade na forma da dinamicidade e, ao mesmo tempo, colocando para nós como pensarmos espacialidades e temporalidades nesse mundo, nessa tríade entre geografias, literaturas e educação. Tá? Então, assim, eu agradeço a comissão do evento por ter nos presenteado na possibilidade de dialogar, e vamos tentar dialogarmos com os trabalhos. A proposta, como já foi discutida, é mudar um pouco essa dinâmica desse segundo bloco e tentarmos fazer um pouco de diálogo, né, espaço de diálogo, respeitando as colegas baianas, as colegas de Brasília e outros colegas que compõem esse grupo. Mas eu gostaria de chamar a atenção, como foi me colocado para fazer essa leitura, eu vou me ater, como foi a colega Iris, a não falar muito, porque o professor tem uma tendência de falar coisas que não estavam previstas, e ele pode não deixar mais tempo para o diálogo. Tá? Então peço a colaboração dos colegas que vão apresentar os seis artigos. A colega Georgiane parece que não vai apresentar, mas seria interessante que tivesse para debater as ideias. E, ao mesmo tempo, o espaço, o debate profundo. Esse evento, ele vem construindo esse debate e essas espacialidades profundas. Isso é muito importante. Nesse sentido... Passa, Fernando. Tá? Pode passar. Passa, pode passar. Pode seguir. Vou me ater agora, não. Pode passar. Tá. Passa por um segundo aí. Eu gostaria de sociabilizar com os colegas aqui. Esse mês eu estou privilegiado, eu estou participando de 3 eventos, né? Acabei de vir do Fala Professor e saí com a preocupação, enquanto professor de ensino de geografia de estágio, eu não poderia deixar de não colocar essa dentro dessa geografia ou outras geografias, não sei, que está se constituindo, que já está consolidado. Eu estive no Fala Professor e fiquei muito preocupado com o debate, dizendo que a geografia escolar está próxima de acabar. Ao mesmo tempo, eu entendo que é uma preocupação política, mas nós temos aí uma base curricular única. Eu não sei se os colegas que estão participando aqui estão atentos a essa base curricular. Só que eu acredito que boa parte de nós são professores universitários, estudantes universitários, e trabalhamos diretamente com essa proposta. Alguém já conhecia essa base? Já se cadastrou? Poderia levantar a mão só para me saber uma pequena enquete. Então, eu parto do pressuposto que a tríade geografia, literatura e educação jamais foi neutra, e é neutra no país. Por isso, não há como fazer geografia, literatura e educação de uma forma apenas academicista. É preciso transcender, é preciso ultrapassar espaços colonialistas. Ok? E aí eu chamo a atenção para, ou nós vamos ficar neutros, apáticos, diante de uma realidade sendo constituída na base do ensino de geografia no Brasil, ou nós vamos continuar fazendo a geografia da dramaticidade efêmera e não profunda. Obrigado. Pode passar. Chama a atenção os colegas podem. Nesse eixo, e aí tem uma coisa muito fundamental que permeou todos os trabalhos, todos os eixos aqui dentro do Congresso, que eu venho atento às apresentações. Nessa base existe a geografia estará dentro do grande eixo das ciências humanas, e aí existe 4 eixos que é o sujeito e o mundo, o lugar e o mundo, as linguagens e o mundo e as responsabilidades e o mundo. Para os marxistas ortodoxos da geografia, a geografia acabará na ciência escolar. Para esse grupo, é muito interessante nós discutirmos, mas, no entanto, no grupo que está aqui, apenas duas pessoas conheciam e já cadastrou na plataforma. Então, eu fico preocupado. Qual é a colaboração da universidade, qual é a colaboração nossa diante dessas novas geografias e diante do papel político do professor de geografia? É nesse sentido que nós vamos colocar esse debate. Então, esses quatro eixos envolvem hermenêutica, fenomenologia, existencialismo, a base da geografia humanística e, ao mesmo tempo, a base da geografia e literatura e arte. A base epistemológica, fenomenológica e vários outros elementos. Ok? Vamos passar? Pegando um apanhado dos trabalhos, tentando bem simples para não tomar o tempo de vocês. Esse momento é dos colegas que vieram apresentar. Os trabalhos colocados nesse eixo são seis trabalhos, e eu tentei, de fato, passa mais uma vez, buscar um entendimento que existe outras geografias. Essas outras geografias, não estou dizendo que é outras, eu estou perguntando. Mas nos textos perpassados, geografia das sensibilidades e das representações espaciais, imagens, imaginações, imaginário, memória e visual. São categorias que permeiam, interlaçam os textos que os colegas enviaram. Ao mesmo tempo, essas geografias no plural e no singular abraçam a sensibilidade para revelar a geograficidade contida nas obras literárias em suas múltiplas linguagens, livros literários, contos, poesias, músicas, ensaios, fotográficos e imagens. Confesso que eu fiquei maravilhado na quantidade de autores literários que apareceu nesse eixo, dos textos analisados. Isso demonstra que o geógrafo e as geógrafas estão lendo e estão buscando uma interdisciplinaridade profunda com outras áreas. Não só com a literatura, como com a arte. Aí apareceu diversos autores que nos textos, então fiz questão de destacar, não vou ler. Diante dessa perspectiva, e aí cobrando os eixos, eu fiquei atento porque até agora não apareceu essa discussão. Então coloco, não é responsabilidade dos colegas que vão apresentar nesse eixo responder. É para nós refletirmos na dinamicidade do qual a mesa acabou de colocar aqui. Né? Existem novas corporalidades e novas manifestações, existe novas identidades do professor de geografia, seja na universidade ou seja na escola. Pensando, né? A literatura, a arte e a geografia são criadas a partir do mundo da vida, subjetivo e intersubjetivo, do sujeito literário, artístico e geográfico. Como transcender as imagens e representações pré-coloniais e coloniais para imaginações e representações geográficas pós-coloniais? Ou seja, vários dos textos literários colocados nesse eixo foram construídos a partir de um contato direto com representações e com espaço objetivo, que é um espaço enredado pelas questões coloniais, né? Naturalismo, regionalismo e outros elementos. Diante disso, qual o papel das literaturas regionais e o brasiliense na contextualização da vida no espaço geográfico? A geografia escolar há tempo vem dizendo, é preciso contextualizar a vida. Essa vida é contextualizada também na universidade, na escola. E retomo a pergunta que eu coloquei ontem no final da tarde, no eixo, nessa tríade. De que maneira as geografias, as literaturas e as educações, no plural, serão inseridas no espaço escolar com o propósito de refletir as facilidades do presente e do passado? Ou seja, não podemos produzir essa geografia circunscrita apenas às facilidades e temporalidades do passado, mas do presente e do futuro. Ou seja, gostaria de abrir então agora o debate para os colegas, convidando as duas colegas de Salvador para que possam fazer um diálogo muito aberto. Se tiver imagens, apresentam. E se não tiver, que possam dialogar com muita tranquilidade nesse primeiro bloco. Vamos fazer, tentar fazer, fazermos três blocos rápidos de duas pessoas apresentando. Pode ser, meus amigos? Tá? Essas questões ficam para nós debatermos ao longo do evento, mas ao mesmo tempo refletirmos nessa alegria e nessa forma de fazer uma geografia feliz. Ok, obrigado. Olha só, nós temos dois trabalhos de palmas. Só projetar ali o nome deles, que fica mais visível para os colegas, ou você colocar dele, o seu nome, né? São dois trabalhos, a Rita Ciani e a Ana Paula. Gostaria de convidá-las para sentar aqui, já falar do eixo, né? E posteriormente nós vamos fazer mais dois blocos. A salva de palmas para elas. Elas vieram de Salvador. Tiveram um longo caminho até chegar nesse centro-oeste. Está funcionando. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Cassiane, como falou. Eu sou estudante de mestrado, né, do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia. Esse trabalho eu fiz em parceria com a professora Maria Auxiliadora da Silva, né? Professora Maria Auxiliadora da Silva, que muitos devem conhecer, pioneira nos estudos de Geografia e Literatura. O tema do meu trabalho, a luta pelo direito à moradia em Salvador, o encontro entre a Geografia e a Literatura na obra Alagados, Crônicas Palpitantes de Episódios Verdadeiros, de Hilton Fernandes. Pode passar. Então, Hilton Fernandes, ele consegue, de maneira muito simples, ele consegue fazer a conexão, né, desse imaginário, dessa ficção, e ele faz essa relação com a realidade de forma muito equilibrada, de forma muito simples, e ele traz uma linguagem, né, do estudo que ele fez no momento, da narrativa que ele fez no momento. É uma narrativa, né, que se passa em Salvador, e eu acho interessante a forma que ele aborda, até pela linguagem que ele utiliza, a forma que a gente pode utilizar essas questões do cotidiano, né, principalmente a questão que eu vou abordar, e a gente pode levar essa linguagem para a sala de aula e ter uma contribuição muito importante do que ele trata, que é justamente a abordagem de questões urbanas. Né? Ele traz diversos temas, né, em relação à questão urbana. Então, essa obra de Hilton Fernandes, ela se passa em 1949, e a história é baseada em fatos verídicos, né? É justamente falando do processo de ocupação da favela de Alagados, a ocupação de Alagados, né, que muitos devem conhecer, inclusive virou tema de música na música Alagados, né, de Paralamas do Sucesso. Alagados, ele se refere a Alagados, que é essa ocupação de Salvador. Então, nesse período que se passa, justamente é um ano de muitos festejos, né, na cidade de Salvador, né, nesse período que ele aborda essa obra, porque a cidade comemorava 400 anos de fundação. E nesse período também se comemorava o primeiro centenário, né, do ilustre baiano Rui Barbosa. Entretanto, esses festejos na cidade nesse período ele entrava em contraste, né, justamente com a pobreza urbana. E é num período muito triste, né, que é onde vai dar início de uma das mais tristes realidades da habitação urbana brasileira, que é justamente a favela de Alagados, a ocupação de Alagados em Salvador. Como eu já falei, o contato com a riqueza, né, na narrativa de Hilton Fernandes, né, nos faz perceber o quanto podemos, né, extrair da literatura interpretações, elementos, né, ações humanas, seus sofrimentos, suas vivências, né, seu cotidiano no lugar. Né. Essa obra de Hilton Fernandes, ela traz muito isso. A literatura, ela nos leva ao passado, ao presente e ao futuro. Né, quando a gente mergulha na obra, a gente percebe o quanto que a literatura, ela proporciona isso. E vou só citar, eu gostaria de dar uma citação, né, que é justamente da professora Maria Auxiliadora, um trabalho que ela fez em parceria com a Araújo, que ela disse que a literatura possibilita conhecer espaços e lugares porque é da realidade concreta e o escritor recobre os elementos para a construção do universo ficcional da sua obra literária, um processo de recriação no qual evidencia a relação entre o espaço e a literatura. Pode passar. Pode passar. E aí, a gente não pode, tratando, né, essa obra de Hirton Fernandes, a gente não pode deixar de falar da questão da segregação socioespacial, que é uma coisa muito óbvia, todos já sabem, né, que é justamente essa separação, né, de raças e classes, essa fragmentação do espaço, tudo que a segregação socioespacial ela não se limita somente a essa fragmentação do espaço. Né. Bom, Manuel é o personagem principal da história, ele é um carpinteiro de 36 anos, pai de 3 filhos e aguarda a chegada do 4º filho, né, com sua esposa Zefa. E aí ele recebe a notícia, ele morava numa casa de aluguel na Cidade Baixa, né, Salvador dividida, para quem não conhece, Salvador tem essa divisão histórica de Cidade Alta e Cidade Baixa. Então ele recebe a notícia, a sentença que ele seria despejado do imóvel, né? Então o Manuel fica atordoado quando ele recebe essa notícia. E ele desce do elevador Lacerda, um dos pontos turísticos de Salvador, e ele fica muito pensativo, enlouquecido, sem saber o que vai fazer da vida. Pode fazer. Eu queria ter muito mais tempo para abordar, porque é um trabalho realmente muito interessante. E aí ele retoma o trabalho, só que ele desmaia, né? A notícia impactou tanto que ele desmaia no trabalho, ele é levado para casa. E aí, no dia seguinte, o chefe da obra vai fazer uma visita, na verdade, mas para comprovar se o Manuel realmente estava doente ou se ele faria corpo mole para não ir trabalhar, que é justamente como o narrador utiliza. E aí, o mestre da obra, ele percebe, né? Quando ele chega, ele entra em contato com, da forma que o narrador utiliza, no leito, o corpo franzino, mergulhado na coberta, tremedeira, suores frios, coração batendo descompassado. E um dia depois o Manuel retorna ao trabalho e aí ele fica sabendo que é justamente de um plano de ocupação de uma área de Salvador. Entra em contato com os colegas de trabalho e ele fica sabendo dessa ocupação. E ele vai conversar com sua esposa, que resiste inicialmente, mas depois ela topa entrar nessa batalha aí, na luta pela moradia de Coelho. Pode passar. As primeiras ocupações de Salvador surgiram mais aproximadamente em 1940, com a ocupação do Porta Braço, que hoje é o atual bairro do Peralvaz, né? Um bairro popular de Salvador, alagado sob o ferroviário. Então, a gente pode perceber que a ocupação do Porta Braço, ela simbolizou o primeiro movimento de luta por moradia, né, em Salvador. E tem uma das falas, e desses períodos, desses movimentos, a gente pode considerar como movimentos sociais. Esses movimentos sociais, eles não estavam organizados, né, da mesma forma que os movimentos sociais oficiais estão organizados, mas a gente compreende, né, porque eu compreendo justamente movimento social como essa coletividade, né, que se manifesta em determinadas estruturas e que as contradições do capital já estão impostas. Então essa é a minha compreensão de movimentos sociais, não somente aqueles movimentos sociais oficiais, mas todas essas formas de lutas, né, por melhoria, a luta pela moradia e outras formas. Né? Luciane, por favor, Camila, assim, eu gostaria que vocês entendessem, mas nós estamos com um tempo pedido pela coordenação que tenta frisar na essencialidade artística, literária e geográfica do seu trabalho. Poxa, gente, é uma pena, realmente é uma obra interessante, eu gostaria de abordar melhor, mas pode pular. Lembrando que vamos ter um espaço de debate. Então, a partir do autor traz justamente diversos temas da obra, né? A questão da expulsão do campo, o êxodo rural, o imigrante na cidade, né? E justamente ele faz essa conexão. E em 1940 foi justamente o período que ocorreu diversas transformações em Salvador. Pode passar. Chega o dia da ocupação, então eles ocupam justamente a área desejada, pode pular. Aqui eu só gostaria de mostrar esse mapa, que é justamente alagados em 1959, década de 50, e alagados, né, na década de 1990. A gente percebe, né, o quanto esse processo, quanto essa ocupação, ela foi intensa, né, justamente nesse período. Pode passar. E aí a gente traz também uma discussão importante, que é a força no lugar, né? A gente trabalha essa questão dos movimentos sociais, da luta por moradia, a gente não pode deixar de trazer essa discussão da força no lugar. E é só uma citação de Milton Santos que ele fala que a população pobre inventa tantas soluções quanto pode para obter água e se desfazer dos dejetos. É irônico que os melhoramentos obtidos pelos pobres com seus próprios meios, com a sua imaginação, né, elas dão condições, né, para que haja especulação imobiliária. E foi justamente o que aconteceu nessa ocupação. Pode pular. Pode pular. Então, chega um momento muito, muito tenso, né, da ocupação. E aí, eles buscam a ajuda do governador e uma série de condições. E as mulheres fazem resistência nessa ocupação. Só que muitas mulheres, muitas mães de família, muitos pais de família foram mortos, né, justamente nesse período dessa ocupação, durante essa resistência. Pode falar. Diariamente, as periferias de Salvador, elas revelam justamente isso, né, diversos, a luta, né, entre homens e mulheres, né, na luta por melhoria, e homens e mulheres negras, né, que têm seus sonhos derramados por melhores condições de vida, e é justamente isso que a obra retrata. Nos anos 80, já havia aproximadamente 100 mil famílias morando na ocupação. Então, só gostaria de finalizar, né, com essa ideia de que a cidade realmente é, né, o lugar da emancipação, né, da contra-ordem, que explode aos nossos olhos e que se manifesta de diferentes formas, né, de organização da população. E é pelo fato de sermos cada vez mais, né, protagonistas da nossa história, é que torna a cidade um lugar revolucionário, parafraseando o mestre Milton Santos. É isso, gente. Infelizmente, não pode ser. Pessoal, vamos 5 minutos. Porque tem alguns que trouxeram material, querem apresentar, mas assim, chegou 5 minutos, eu vou ter de ir contra a perspectiva pós-colonial, vou ter de barrar o tempo mesmo. É, são 10 minutos, mas a proposta era fazer um diálogo, um espaço de diálogo entre trabalhos próximos. Aí nós estamos retomando a apresentação individual. Eu sei que é complicado, né, os colegas têm, mas assim, nós temos um tempo que é 2 mesas até meio-dia. Aí eu gostaria mais que no debate os colegas pudessem retomar, no caso da Itaciane, pudessem voltar com alguns elementos importantes que ela viu que não conseguiu apresentar nesse tempo. Pode ser, pessoal? Pode ser, Ana? Obrigado. Eu estou numa situação delicada também com o tempo. Obrigado. Bom, diante dessa nova proposta, eu vou tentar me adaptar. Bom dia, meu nome é Ana Paula, né? Diante dessa nova proposta eu vou tentar me adaptar, né? Assim como a Itaciane, eu também sou aluna da UFBA, orientando da professora Maria Auxiliadora, mestrando nosso primeiro ano de mestrado lá em Salvador, tá? O professor Valnei chegou a dizer que nós somos baianas, mas esse trabalho também surgiu a partir do imaginário que eu construía da capital de Salvador, por eu ser de Belo Horizonte, né? Eu sou mineira, então quem é de fora normalmente criam-se ideias a respeito de determinados lugares. A ideia do trabalho também surgiu a partir daí. E a disciplina Espaço Geográfico na Literatura, ela exigia, ela propunha que nós abordássemos Salvador. E aí, a partir das minhas vivências anteriores, antes de morar na capital, vou pesquisar a respeito de Gilberto Gil, que é um cantor, um compositor que eu gosto muito, né, vou unir o útil ao agradável, né, literalmente. Então, eu fiz esse trabalho, né, a representação da cidade de Salvador na literatura de Gilberto Gil. Pode passar. É onde eu trabalho com 4 obras do autor, obras não muito atuais, obras mais antigas. Pode passar, por favor? Pode passar. Trago essas 4 músicas que eu abordo no artigo, né, de forma muito pontual mesmo. Domingo no Parque, Ladeira da Preguiça, Lavagem do Bom Fim, Tradição, que não são músicas muito... não estão aí na mídia, né? São músicas mais antigas dele, até interpretadas por outros cantores, né, como Gal Costa. Volta só um pouquinho. Aí eu... logo no segundo... segundo slide. Então eu trago, ao longo do artigo que está disponível nos anais, eu trago a música como uma forma de linguagem, né? Ela se insere dentro da literatura. E essa autora, Solange Oliveira, ela vai dizer que dança, canto e poesia, elas formam um tripé, ela vai chamar isso de cultura de oralidade. Então, ela vai dizer que dança, canto e poesia, elas vão constituir uma obra de arte global, elas não se dissociam. Por isso eu trato ao longo do artigo a música como uma forma também de literatura, né? Fugindo um pouco aí da poesia e dos contos, das crônicas. Enfim, vou passar rapidamente os slides para mostrar as imagens. Pronto. Bom, já falei porque a escolha de Gilberto Gil, assim como o colega do Rio Grande do Norte pontuou, aqui a gente torna-se um pouco redundante falar da geografia cultural. Mas em determinados lugares ainda não se considera essa nova forma de se tratar a geografia como geografia, né? É algo ainda relativamente novo, em alguns núcleos ainda são fechados, né? Então pergunto, isso é geografia? Isso é geografia, então eu trago um pouco da construção da geografia cultural, né? Para até chegar no ponto final. Pode passar, por favor. Pode passar. Um tempo de obra do autor, a presença constante do sujeito, do autor nas obras, o quanto as obras mostram essa presença, né, de quem escreve, se mostra muito no texto, né, tanto em forma de música como poesia. Pode passar. Acho que vale a pena. Pode passar, né, trago alguns autores que vão discutir isso. Algumas letras também eu trago, tá? Isso tudo tem no artigo. Eu ia trazer uma curiosidade, né? Quem não conhece Salvador, essa aí é uma das músicas que ele traz, Ladeira da Preguiça. Nos anos 90, eu não tirei uma foto mais atual, que chamam de Ladeira da Preguiça, porque os escravos subiam com um saco de farinha nas costas e aí os senhores gritavam: sobe, preguiça, deixa de ser preguiçoso, né? E também tem o estereótipo baiano, né? De que baiano é preguiçoso, né? Tem esse trocadilho que é totalmente infundado. Muito pelo contrário. Pode passar? Bom, eu acho que é isso, né? Assim, realmente não dá para se aprofundar em nada. Eu espero ter trazido um pouquinho do trabalho. Obrigado, Paulo. Passamos para o outro bloco, e seria a Elis de Araújo Miranda e Daniele Corrêa Câmara. Estão presentes? O próximo trabalho seria Juliano Rosa Gonçalves e Marília Luísa Peluso. Então nós vamos ter mais esse tempo, né? Nós temos o trabalho de Tiago Rodrigues Carvalho e o Jones, ensaios fotográficos das imagens espaciais na poesia de Manuel de Barros. Nós tínhamos o trabalho também da Georgiane, por solicitação da coordenação, né? Ela ficou para apenas disponibilizar o artigo para leitura. Obrigado. Então, fique à vontade. Pessoal, meu nome é Jones Dari, eu sou o autor aqui junto com o Thiago. O Thiago não pôde vir. Está viajando, ele pegou onda no Manuel de Barros e está numa preguiça danada, não quis vir. Eu vou trabalhar com a discussão de vocês, 5 minutos, meu Deus, nunca mais quero continuar tempo, porque daqui a pouco o nome meu estou lascado. A partir de ensaios fotográficos é um livro do Manuel de Barros, e o pessoal focou nele, vou tentar dar conta disso. Por favor, a camiseta, coloca no escritor ali, o escritor, a camiseta, próximo. Se quiser, ensaios fotográficos de 2000, tem duas páginas, por favor. É, primeira parte, ensaios fotográficos, 15 poemas. Um fotógrafo corjeiro, São Roceiro, Línguas, Alfredor, com paramento, despalavra, ninguém, no vento, miró, ruína, bola, sete, rapelé, companhal e casamento. Aqui duas questões importantes. Pessoal, eu acho que nós temos que superar a ideia de que Manuel de Barros é três coisas. Eu acho que ele pode ser, mas não é só isso. Ele não é regionalista. Aliás, o termo regionalista é complicado. Eu pergunto, Adriana, Machado de Assis é jornalista? Está entendendo? Por que Manuel de Barros tem que ser? Estão sabendo por que é turismo tem que ser? Se nós pegarmos boa parte da obra do Machado de Assis, é sobre o Rio de Janeiro. É jornalista? Estão sacando? Então tem uma questão para nós pensarmos. Segundo, Manuel de Barros não fala sobre apenas o Pantanal. Ele fala sobre a existência, ele fala sobre a vida. Então há uma tentativa de reducionismo de pensar que Manuel de Barros trabalha com Pantanal. Terceiro, Manuel de Barros não é infanto-juvenil. Então agora musicando Manuel de Barros, tal, como a Valéria não é infanto-juvenil. Né? É outro problema que nós temos que superar. Tudo bem? E olha só, dois poemas, eu posso recitá-los aqui, Miró e Rabelais. Cara, ele dialoga com a arte da poesia mundial. Pegar o texto do Rabelais é extraordinário, que o Manuel de Barros aponta para a gente. Próximo. A segunda parte do livro, Álbum de Família, 11 poemas, autorretrato, poeta, doença, o provedor, o fingidor, formigas, palavras, turbulência, porra, árvore e comportamento. Próximo. Clique 1, Lucas. Tem ensaios fotográficos para ensaios fotogeográficos. Essa é a provocação que a gente faz. Despalavra. Ele pensa a palavra e desconstrói a palavra para pensar outros sentidos. Transfaz o espaço na pela linguagem. Deslimita então as coisas nos seus lugares. O barro, o liso. Por isso, Manuel de Barros, barro. E aí ele desestime palavras. Ele reinventa. Desestingue, extingue, extintor. Extintor. Lucas, vem aqui, Lucas. Segundo clique. Olha aqui, ó. Eis a ciência da poesia. Amarrar o tempo no posto. Manuel de Barro. Luca, foi intencional, Edmar. Manuel de Barro. Porque é isso que ele quer. Ele quer que pegue a palavra dele e faça outra coisa. Porque é a obra dele, numa ponta de outra, é barro. O barro que gruda, que desgruda, que solidifica. Assim por diante. Olha só, cara. Aí apareceu aqui, bicho. O cara, olha aqui que ele gosta de complicar isso aqui, bicho. Olha aqui, cara. Não pode, cara. Meu irmão, cara. Aí você pega isso aqui, eu vou tirar isso aqui, porque só pode pensar com outra coisa. Né? E pega, lá no papel outra coisa. E aqui tá difícil fotografar no silêncio. Manuel de Barros. Só um pedacinho. Tive outras visões naquela madrugada. O perfume. Vi uma lesma na existência mais do que ela na pedra. Fotografei a existência. A flor mostrava um perfume. Fotografei o perfume. Um mendigo caía no chão. Olhou para o céu pedindo perdão. Fotografei o perdão. Cara, cada verso dele é outra perspectiva de existência, mas também de pensar o espaço. E aí, clique 2. Lucas, clique 2. Descomporta o espaço em invenção de outros comportamentos para as coisas. Outros comportamentos para as coisas, portanto, para o espaço. As coisas estão no espaço, não é, Gavião? Desculpa, Falcão, não é? É outra coisa, cara. Então, é contra formas e ordens, contra ordens. São multiplicidade de densidades. Ou sentido do espaço. Poema como imagem, como experiência. E aí, multiplicidade de densidade, eu estou pensando fundamentalmente numa relação com Deleuze e Guattari. Tudo bem? Vamos pegar o texto depois, vamos ler para a gente pensar isso. Vem aqui, Lucas, olha aqui, ó, cara. É isso, meu irmão. É isso, cara. Está aqui. O Manuel de Barros pega isso. Ele pega uma lata aqui embaixo, pega um negócio que não era isso aqui. Pelo amor de Deus, não era isso aqui. Isso aqui não é natural. Isso aqui é uma coisa feita de outras coisas. Então ele descoisa as coisas para dar outro sentido às próprias coisas. E aí o livro, que nós deslocamos de um lugar comum da estante, colocamos em outro local. Falta um minuto. Clique 3. insistir com a despalavra para atingir um desespaço. Aí um conceito que a gente trabalha, desespaço. A forma como o Léo de Barros trabalha a poesia, ele tem outro problema que temos que pensar. Veja, uma coisa é trabalhar com literatura em prosa. Pegar, por exemplo, o Dom Casmurro, Adriano, é uma coisa. Pegar, por exemplo, o Eduardo Tochão, do Zé Saramago, é uma coisa. Pode trabalhar com literatura em verso e pensar o espaço, no meu ponto de vista, é muito mais emblemático, porque cada palavra, cada verso pode dar uma dimensão diferente de espaço. Da qualidade humana, da qualidade humana às coisas, e não coisifica o humano. Faça a qualidade das coisas, árvore para sentir o humano nelas. Como que eu me transformo em árvore? Devido à multiplicidade das pré-coisas, coisas e pós-coisas. Eu queria falar aqui, mas não posso, o tempo não dá. A ideia do pré-verme. Pré-verme, pensando uma relação com a metamorfose do Kafka. A geografia pode refazer o mundo por imagens, eflúvios, afetos. Afetamos ele então. Despalavra, bem alto, despalavra. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. 2. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. 3. Quatro. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidade de sal. 5. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidade de água. 6. Daqui vem que os poetas podem harmonizar os pássaros. 7. Daqui vem que todos os poetas podem harmonizar as águas. 8. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas. 9. Daqui vem que os poetas podem ser pré-coisas, pré-verbos. Pode ser breve. 10. Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceito. 11. Os poetas podem refazer o mundo por imagens. Espero que, a partir disso, a gente consiga ir vá, de fato, não para esse texto nosso, mas que vamos mais além, para o Manuel de Barros. Obrigado. Pessoal, nós vamos chamar novamente os trabalhos. Elis de Araújo, Juliano Rosa, Georgiane, e gostaria de recompor a mesa com os colegas que apresentaram, os três, né, que estão presentes, e, se possível, nós temos, acredito, aí mais 10 minutos para estabelecer um debate. Gostaria que as colegas tivessem um tempo a mais para que pudessem expor aí alguma coisa que não conseguiram expor nos 5 minutos estabelecidos. Né? A Itaciane foi mais um pouco de minutos, mas a Paula ficou fechada nos 5 minutos. Ok? Vamos recompor, Jota, vamos recompor aqui a mesa. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de abrir para o público, diante dos trabalhos apresentados, vocês perceberam a riqueza desses trabalhos. Nós tínhamos mais os três trabalhos que, numa vertente, aonde iria trazer o coronel e o coronelismo entre os meandros da geografia, história e literatura para a compreensão de uma categoria social. Tínhamos também um trabalho de representações espaciais de Brasília na literatura. E tínhamos também um trabalho que é a Luísa Azevedo, o determinismo social e a produção do espaço social urbano. Dos trabalhos apresentados, eu gostaria que os colegas pudessem se atentar para as questões que foram colocadas no início e, ao mesmo tempo, abrir até para os colegas aqui que pudessem colocar algumas questões, tendo em vista que nós vamos finalizar 11h10, para que a outra mesa possa começar. Obrigado. Então, vamos abrir. Vamos fazer o seguinte: parece que tem perguntas. Aí, dentro das perguntas, você já posiciona, pode ser? Okay. Edmar? Isso. Jonas, eu queria que você jogasse uma palavra bonita para nós, depois da seguinte ideia. Desde de algum tempo, silenciosamente, eu penso haver uma diferença entre a geografia cultural e uma abordagem geográfica da cultura, ou uma abordagem geográfica que inclui a cultura e os seus componentes, os símbolos, a significação, a linguagem, modos de vida, as narratividades, a linguagem, as modalidades de gêneros da arte. É, a geografia cultural, para mim, é uma instituição. É uma instituição. E a abordagem geográfica que inclui a cultura coloca como centro um tema do mundo, um tema do humano e do espaço. É, por exemplo, se a gente recorre à escola de Frankfurt, eles vão lá em 1940, e talvez, por exemplo, o mundo contemporâneo exemplifique de maneira mais contundente e forte, é que a cultura e a arte foram implacavelmente subjugadas pela sociedade moderna. Agora nós transformamos cinema, poesia, entretenimento e mero lazer. Por outro lado, nós estamos aqui, eu penso, porque nós confiamos que esse campo pode nos ajudar a criar outra dicção geográfica. Podemos enfrentar as visibilidades adestradas e criar outra dicção geográfica. Eu queria que você falasse mais nesse campo, a diferença entre a geografia cultural e uma abordagem geográfica da cultura. Pessoal, Jonathan, mais uma orientação é que esse bloco de perguntas e reflexões possa incorporar também as demais mesas. Então, até convido os colegas também que apresentaram para fazer um blocão grande de perguntas. E já temos o professor Falcão na mais perguntas. Vamos fazer blocos de três e podemos ir até 11h30, segundo a coordenação. Então, nós vamos inflar de questionamentos. E se não tiver questões para minhas colegas aqui, eu tenho uma para abrir o espaço para o debate. Eu acho que o pessoal vem para frente aqui também. Quem apresentou? Isso, Bia. Nós temos um recado para chamar todos que apresentaram. Exatamente o que o Jones deixou para nós. O peão entrou na roda, peão entrou na roda, peão. Roda, peão, bom, peão. Roda, peão, bom, peão. Sapateia no telhado do peão. Sapateia. Microfone, por favor, já vamos passar para o colega Falcão aqui para fazer a reflexão, né? Bloco de três perguntas. Temos Robson, Valéria também. Quem está com o microfone móvel? É o professor primeiro, por favor. Professor Falcão. Então, o professor Edmar levantou um ponto que eu acho que é importantíssimo para a gente enfrentar aqui, que é a questão da geografia e as culturas socialmente localizadas e, como queira, surgida, constituídas a partir disso que alguns escritores, que alguns estudiosos chamam, no meu entender, com muita propriedade, que é o povo brasileiro. O povo brasileiro, que acha para a gente não confundir as coisas. Então, inclusive, para a gente não assumir qualquer entretenimento, não tem nada contra o entretenimento, substituindo outras coisas importantes e distraindo os mortais. Para que os imortais respondam pelas artes, especialmente pela literatura, pela escrita, por isso que chama-se arte. Né? E aí, eu acho que o Johnny levanta uma coisa muito importante que eu, de certa forma, tentei levantar ontem, que acho que quem está num evento como esse precisa tentar, e quem quer mexer com isso, que se chama por agora, ou pelos últimos anos, desde que surgiu há poucos anos atrás, que é geografia, literatura e arte. Porque artes é uma coisa muito ampla. Inclusive, alguns podem achar que literatura não é arte, outros podem achar. Que é a questão da diversidade do Brasil, que surge a partir desse povo brasileiro e que a maioria de nós não dá conta, e é difícil dar conta mesmo. Se eu falo o que falei ontem, que a cidade é muitas, e nós conhecemos às vezes um pedacinho da cidade, né? Muito pouco. O Brasil também tem essa diversidade, e é importante nos nossos trabalhos, nessa linha desse evento, valorizarmos também, como apareceu aqui hoje, né? O trabalho do Goiás e Patativa do Assaré, que emociona a gente, né? Que é importante valorizar os autores regionais, e que muitas vezes são desqualificados pela crítica literária, pela imprensa, ou por quem controla os meios de comunicação, colocando num segundo plano, não é? E por vezes e vezes, como o Manuel de Barro, eles são muito mais universais do que muitos insensatos por aí. Eu queria chamar a atenção nisso. Não que não se possa tomar escritores que são valiosíssimos em diversas linhas. E tem uma outra coisa, a literatura não é, num certo sentido, política, mas tudo é política, tudo tem o porquê que se faz. Então é para a gente não ter medo dessas coisas. Nada, nada, nada é neutro. Precisamos superar isso também. Nada, nada é neutro. E qual é o problema de não ser neutro? A gente precisa, muitas vezes, ter cuidado quando é chamado a avaliar o trabalho, mas a gente precisa ter cuidado também de ter humildade na avaliação de qualquer trabalho, porque se passa na mão de outro, ele pode ser endeusado, uma coisa que eu desqualifiquei totalmente. E nós precisamos trabalhar essas fricções e não desqualificar. Desculpe. Professor Robson. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Parabéns a todos vocês, uma bela diversidade. Uma bela diversidade de falas, apresentações. Sai daqui estimulante, meu caro Ricardo, professor Jones, Jimmy Marcos, muito bonito. E agora, José, né? E eu tenho duas questões que eu vou levantar a partir da fala de dois colegas. O primeiro da Taça Moça aqui, que apresentou sobre o. Aqui está a Ciane. Geografia imaginária por excelência. E você falou várias coisas. Eu me lembro que uma das primeiras edições que saiu no Brasil tinha também um mapa da Terra-média. Eu queria saber se você trabalha com essa cartografia, né, do imaginário, porque ele criou uma língua, ele criou uma terra, ele criou um mapa, né, todo um mundo. Né? Eu até brinco, às vezes, assim, dizendo que se a nossa civilização acabasse e sobrasse só a obra do Tolkien para as posteridades, né, o que, que eles imaginariam que seria a nossa sociedade? Então é muito interessante isso, né? Tudo que ele faz. E as culturas também, né? As diversas culturas daquele universo. Então eu queria saber essa questão, se você trabalha com essa cartografia e que você explorasse um pouco mais. Você usou um outro termo, né? Mas eu podia estar falando do homem hedonista, né? Homem heteróclito, uma coisa nesse sentido. Então eu gostaria que você explorasse um pouco mais isso. Tá? Eu também gostaria de perguntar para o Jones, na verdade, pedir para ele aprofundar um pouco mais, né, o sentido, para aprofundar um pouco mais, né, essa perspectiva emblemática, enigmática de trabalhar com a poesia e a geografia. E para o Ricardo, né, eu queria rememorar um pouco aqui o João Nogueira e queria te perguntar, e agora, Drummond? Será de José, né, que ficou sem cristão, que ficou sem mulher, e agora Drummond? Drummond para onde? Professor Luiz? Zé Carlos. Zé Carlos. Foi questão muito rápida mesmo. Queria perguntar para a Ana Paula, né, que falou a respeito da poesia de Gilberto Gil, das possíveis abordagens geográficas que a gente pode fazer. A poesia dele tem várias fases. Eu não tenho que você tratou ele de uma forma global, né? Você pega uma música como Procissão, né? É nítido de uma fase, né, inicial dele. Você pega Parabola e Camará, tem uma outra conotação, faz parte de um outro Gilberto Gil. Como é que você tratou isso? E não deu tempo de você falar a respeito das suas conclusões, queria que você decantasse alguma delas aí pra gente. Bom. Caio, opa, bom dia, gente. Eu tô gostando muito do evento porque ele tem na proposta, né, geografia, arte e literatura, e na prática também a gente está vendo que não são leituras assim novas e propostas novas só na mensagem lá, na chamada. Hoje, amanhã aqui foi muito descontraída, foi uma ciência muito diferente assim dos congressos que eu ando participando, e eu gostei muito disso. Sobre essas novas leituras ou leituras culturais, assim, que eu acho que não precisa segregar da geografia, eu acho que é sim geografia, eu fiquei com um pouco de dúvida no trabalho do Jones e da Beatriz, quando vocês falam sobre espaço virtual. Aí o virtual da internet eu acho que já é mais próximo, e eu vou tratar o cinema como virtual também, apesar de ter a obra que a professora já falou. Como vocês estão tratando ou analisando, escrevendo sobre esses espaços? As categorias que a gente já conhece, de paisagem, território, elas são adaptáveis a uma leitura do espaço virtual? Se não, que estratégias vocês estão utilizando para isso? Basicamente essa pergunta. E eu fiquei um pouco interessado também no trabalho de geografia e instalações, e aí como o tempo é corrido, eu queria que o professor falasse um pouquinho mais sobre o trabalho. Obrigado. Obrigado, Caio. Tem mais, acho que fechou esse bloco, né? Gostaria de ver entre os colegas que estão aqui na mesa, se tem a professora Isis, e colega, tem uma pergunta enquanto o bloco, se tem mais alguma pessoa que gostaria de colocar também, pergunta entre pares. Além das que já foram colocadas, a gente faz um blocão e as pessoas, se sentirem à vontade, já se colocam, né? Porque é o tempo útil. Então, só aqui duas colocações, uma para a Beatriz, quando ela colocou da integração em rede, e citou a integração cultural. Aí eu pergunto se não há essa desintegração cultural também, né? Só uma reflexão. E no trabalho da Jéssica e Maria Geralda sobre o rádio, Eu coloco, não sei se são reflexões também sobre esse, como é visto esse rádio nesse espaço de solidão, né? Porque quando a Jéssica trata ali das TICs, né, das tecnologias da informação, aí aquele que vivia ligado no mundo pelo rádio, ele entra com tiques mais nervosos, e não tiques da tecnologia da informação, porque ele não consegue acompanhar essa tecnologia, ele não dispõe dessa tecnologia. Então, como que esse sujeito é visto no espaço de solidão, se o rádio ainda lhe serve de companhia, e se esse rádio também ainda lhe serve como letramento? Porque muitos ainda estão, né, nessas estatísticas nossas, apesar de avanços de tecnologias que são mostrados, nessa falta de letramento. Então, só são reflexões mesmo. Obrigado. Passamos para os colegas. São vários colegas, eu não tenho outros nomes, mas fique à vontade. Acho que o Jonas, o Tassiano e outros colegas que foram convocados a se posicionarem, se sentirem também à vontade. Então, não pude, né, apressar da maneira que eu queria, né? Arcamos com as consequências das modificações de última hora. Enfim, mas respondendo a pergunta do colega, pois não, me esqueci. Do Robson. Então, Robson, quando a gente fala do falar que a cidade é um lugar revolucionário, né, a gente não nega o campo como lugar revolucionário também. Né? Uma coisa não anula a outra. Tem uma frase muito interessante que ela diz que se o campo não planta, a cidade não janta. Né? Então, para a geografia, obviamente, que essa relação entre a cidade e o campo, essa relação é inseparável. A gente não tem como separar a cidade e o campo, né? Esses estudos, estudar a cidade e o campo, esses estudos se complementam. Só que existe uma coisa que é a especificidade do fenômeno na geografia, né? Então, obviamente, quando a gente parte para trabalhar as questões urbanas, quando a gente aborda um determinado fenômeno, obviamente que a gente vai voltar o olhar para aquele fenômeno, não desconsiderando o outro. E é justamente o que acontece nesse trabalho. Não há aquela, nesse trabalho não há, eu não falo dessa revolução do campo, não há essa relação nítida entre cidade, não há essa relação nítida entre cidade e campo, mas na própria obra, no próprio trabalho, há justamente essa questão, quando a gente aborda justamente a expulsão do trabalhador rural do campo, né? Essa busca de melhores condições de vida na cidade, esse êxodo, essa desvalorização do trabalhador rural, do pequeno produtor, e que a partir daí, quando há essa expulsão, ele busca a cidade como melhoria, né? não como melhoria de vida, mas em busca das mínimas condições de sobrevivência. Então, obviamente que essa relação, ela existe nesse trabalho, mas como eu falei, existe uma questão da especificidade do fenômeno, e é por isso que eu trato nesse estudo da cidade como um lugar revolucionário. Né? E quando a gente fala da cidade como um lugar revolucionário, a gente pensa também numa questão que Milton Santos traz, que ele fala justamente dessa densidade social na cidade. Né? Que essa cidade ela tem essa densidade de pessoas, de lugares, de intercâmbio, de cultura, e ele traz também a compreensão do lugar, que o próprio lugar ele proporciona, né, essa efervescência, essa pessoas vivendo o seu cotidiano, vivendo as suas contradições, vivendo as contradições sociais, vivendo esses problemas cotidianos, então isso leva a essa efervescência, a essa transformação. Então, quando a gente fala da cidade como lugar revolucionário, é justamente a cidade, ela tem essa densidade social, a cidade tem essa efervescência de pessoas, de uma série de condições que proporciona isso, mas em nenhum momento, óbvio, isso é nítido, né? não há essa separação. Falar que a cidade é um lugar revolucionário, jamais a gente está negando o campo como lugar revolucionário também. Obrigado pelas perguntas. Tá sem rápido. Igmar, eu trabalho com geografia cultural há 6, 7 anos, talvez. Mas a minha tese, que defendi em 2004, ela foi escrita, começou a ser escrita, depois que eu li Levantado no Chão, do Saramago. E eu já tinha começado a ler Levantado no Chão 3 vezes. Eu não conseguia ler Saramago, porque ele tem parágrafos de 3 páginas, de 6 páginas. E o Saramago não divide, não distingue o ato narrativo de um personagem que pensa e do outro personagem que fala. Ele divide por ponto, por vírgula. O texto não tem travessão. Portanto, a forma do texto Saramago é completamente diferente das narrativas literárias em prosa mais usuais. É isso? Eu comecei pela quarta vez a ler, e quando vê, a leitura foi indo. E depois de 5 dias, já quase morto, porque eu não parei, né, eu saquei que eu estava diante de uma linguagem literária extraordinária. E a minha tese, em alguma medida, copia Saramago. Toda cópia, geralmente, é mal feita, mas está lá. Mas, também, o título da minha tese é O Espaço e o Vento, elementos da migração sulista para o Mato Grosso. O Espaço e o Vento vem do Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. Eu estava também, já tinha lido, mas um dia eu fui encontrar uma entrevistada minha, uma migrante gaúcha, em Rondonópolis, que mora num bairro periférico, chamado Vila Olinda. É só poeira. Aquele terrão, Rondonópolis, 4 meses sem chuva, e eu de moto, andando, tentando encontrar a casa dela. E eu não encontrei mais a casa. Eu perdi a rua. Eu já estava no Acre. Perdi a rua. Quando eu saí, eu olhei pelo retrovisor, a poeira levantava atrás de mim. Eu pensei, cara, o tempo e o vento, meu irmão. E eu andando de moto. Cara, minha tese pode ser o espaço e o vento. Tá sabendo? Por que deu certo com isso? Anos depois, eu comecei a entrar na geografia cultural. Comecei a ler aquilo que era denominado geografia cultural. Cara, tem passagens belíssimas. Olha, eu posso tomar um curso. De literatura, mas tem passagens chatas demais. Por exemplo, é um trabalho que eu gosto muito, Espaço Sagrado, Espaço Profano. Cara, houve uma divisão da geografia, geografia da religião entre essas duas coisisE onde é que é o sagrado é sagrado, onde é que é o profano é o profano. Duvido que seja assim. A realidade é um pouco mais difícil que essa. Então as coisas não estão num lugar ali ou estão em outra ali. As coisas se comunicam. Então, eu comecei, mais ou menos, a entender geografia cultural, não sou especialista nisso, mas para mim, menos importa elemento de geografia cultural, mas eu estudo, eu tenho que saber. Eu estudo. A minha preocupação está naquilo que toca a gente. Quando eu leio o Manual de Barros, eu não estudo o Manuel de Barros para estudar o Manuel de Barros. Eu estudo porque a poesia dele me toca de um tal jeito que eu não consigo explicar. Aí eu tento inventar algumas coisas, escrever algumas coisas, para explicar esse negócio. Quando eu li livro de pré-coisas dele, cara, o mundo caiu. Eu fiquei 3 dias em transe. Onde é que está a geografia? Está no livro ou está em mim? Ou está no leitor que lê aquilo e começa a repensar as relações com o próprio mundo? Está sacando? Quando eu li Gramática Expositiva do Chão, a imagem que me veio na cabeça, lendo Gramática Expositiva do Chão, foi a ideia de desespaço. O Manuel de Barros vai construindo um verso atrás do outro e vai quebrando, vai minando, vai destruindo uma perspectiva de ordem de uma espacialidade hegemônica que nós construímos. E lá no meio do livro, ele faz uma menção a me ajuda aqui, o personagem principal de Crime e Castigo do Dostoiévski, Raskolnikov. O que significa Raskolnikov em português? Falcão, me ajuda. Quem é o Crime e Castigo? Quem leu Crime e Castigo aqui? Vicente? Crime e Castigo? Lestes? Não tem problema, a gente vê depois. Raskolnikov significa homem cindido, homem em pedaços. Cara, todo livro era pedaço, de uma parte até outra. Toda a imagem da minha cabeça era espedaçada. E o espaço, então, que eu via de maneira tão tranquilo, ele foi ruindo diante de mim. É isso que me leva a pensar uma perspectiva geográfica. Agora, deixa eu colocar claro, eu não sei se eu faço geografia. Eu não sei. Eu escrevo sobre as coisas. O meu diálogo hoje é com Deleuze e Guattari, discutindo o rizoma, intensidade, corpos sem órgãos, por exemplo, multiplicidade. E aí, Digmar, depende daquilo que você quer. Eu posso pensar em cultura a partir de qualquer coisa, mas nas coisas, a geografia não está posta por si só. Isso é muito importante. E aí, Robson, aquela questão que você coloca sobre orgulho e preconceito. Não necessariamente é um livro geográfico, é um livro literário. A geografia depende de como que nós lemos ele. Estão sacando? A geografia não está lá por si só. É o trabalho nosso de vasculhar, de compreender, de amarrar, de fazer novas conexões que podem dar uma dimensão geográfica para aquilo que, a princípio, não é geográfico. O Manuel de Barros está pouco preocupado. Está pouco preocupado com a geografia. Não dá. É nós que, nessa coisa de fazer geografia, a gente inventa as coisas e vai tentando vasculhar. Entendeu, Digmar? É isso. Mas eu quero dar outro exemplo. Eu vou me sentar um pouquinho. Você conhece o maracá? O maracá? Um caiuá? O maracá? Qual é o outro nome? O chocalho. Chocalho. Cara, o maracá hoje é feito. É feito com uma poronguinha desse tamanho. Com um pedacinho de madeira, né, que você pega para pegar a mão, e agora não estamos colocando pena de arara, porque as araras sumiram. Lá no Acre eu vi arara peladinha numa reserva, a Xanica, peladinha as araras nas árvores. Disse, ué, estão doentes? Não. Para fazer cocar, para fazer qualquer coisa, os caras tiram as penas das araras. A gente chega lá e fala assim, coitadinho das araras. Ué, que a gente compra o cocar. Ué, estão sacando? Da onde vem a pena? Você não é da arara? Tem que tirar a pena da arara. Aí fica peladinha. Né? Mas os caiuá estão pegando agora pena artificial. Onde eles compram? Na mercearia. Estão pegando o barbante, não mais cipó, onde eles compram? Na mercearia. E aí eu pego o barbante, made in China. Onde é que está? No cocar. Estão sacando? E o cocar, o som do cocar, não é a palavra. Olha só. O som do cocar é pré-palavra. Por isso que eles tocam. Porque no som do cocar, da pré-palavra, podem vir as palavras de compreensão da perspectiva cosmológica caiuá do mundo. Onde é que está a geografia aí? Está em tudo. Mas nós temos que pegar a análise antropológica e dar uma dimensão geográfica a isso. Estão sacando? Senão vai ser antropologia, senão vai ser história. Tudo bem? Quais são os elementos, então, do ponto de vista, alguém comentou hoje de manhã aqui, dos sistemas de objetos e ações que nós aprendemos para pensar espaço, para pensar geografia? O maracá é um objeto? É. O maracá é ação? É. Mas na nossa mão tem uma ação. Na mão de um rezador caiuá tem outra ação. Não é isso? E aí, para fechar, olha só, Adriana. Prestaram atenção, Adriana trouxe para nós um conceito que é o conceito de cronótopo. Ou cronótopo, pode depender da tradução no Brasil, do Bakhti. Eu fui fazer uma discussão sobre migrações em 2010, aí na migração sulista para a Guerra Dourados. E uma das bases das minhas referências teóricas foi Bakhti. Cara, quando eu cheguei no cronótopo do Bakhti, foi extraordinário. Fantástico. Quem conhecia o cronótopo de Bakhti aqui? Ou a ideia de cronótopo? Ora, cronótopo, cronos de tempo e topos de lugar. Não é geografia, Batim não é geografia, mas como nós, a partir do Batim, trazemos até Tecnolótopo para pensar várias coisas, dentre elas, narrativas migrantes. Eu trabalhei até Tecnolótopo com narrativa migrante. Eu posso pegar Tecnolótopo para trabalhar com qualquer coisa. É claro, qualquer coisa não é bem assim. Isso, tem que encerrar. Né? Mas eu quero chamar outro aspecto também. Junto ao Tecnolótopo tem dialogismo, tem polifonia, que certamente a Diana também vai trazer para a gente. Como é que a gente dialoga com esses caras para pensar literatura, Egmar? Mas, veja só, nós da Geografia e Literatura já lemos Mimesis, do Eric Auerbach. Quem trabalha com geografia aqui já leu Mimesis, do Eric Auerbach? É esse o problema da geografia. A gente quer fazer literatura, pesquisa literatura, mas não lemos os outros. A gente quer fazer geografia e literatura se lê Auerbach. Um dos principais críticos literários que escreveu um baita livro chamado Mimesis ou Mimesis. É pegar Mimesis ou Mimesis, é uma discussão sobre literatura da Grécia Antiga até Virginia Woolf, na década de 30, que nós lemos. É esse o problema. Aí ninguém lê a gente. Ninguém lê, nós temos que ler os caras. E aí, para fechar, para desculpa, galera, é o seguinte. Como pensar a geografia em verso? Eu penso em imagens espaciais. Imagens espaciais. Então eu posso pegar o teu livro e pensar uma imagem espacial ampla. Mas eu posso pegar um poema e pensar uma imagem espacial. Mas eu posso pegar um verso e pensar uma imagem espacial. Portanto, no meu ponto de vista, eu posso produzir uma tese de geografia com um verso. Por exemplo, Manuel de Barros. Eu preciso ser outros. Eu preciso ser outros. Isso me dá o gancho, a deixa para pensar a geografia em dimensões múltiplas. Aí depende da nossa capacidade, criatividade e ousadia. Então, a gente vai repetir tudo aquilo que nós temos repetido. Pessoal, eu estou aqui numa posição delicada entre a palavra imaginativa e a ordem do tempo e do progresso institucionalizado pela universidade. Gostaria que os colegas entendessem, né? E que os colegas fossem mais precisos nas suas respostas, porque senão nós vamos sair daqui 2 horas. E propõe logo para a organização do evento que esse tipo de evento, onde entre ação e objeto há um mundo a ser explorado, não dá para organizar dessa forma racional. É preciso de espaços criativos e muito mais lúdicos, onde as pessoas possam vomitar as palavras presas pela ordem do progresso, do tempo e do espaço. Obrigado. Informe. Gente, só um informe. Devido ao tempo mesmo, a gente decidiu, conversamos com a próxima coordenadora, que é a Carolina Bush, para passar essa próxima sessão de trabalhos para após o almoço. Então, antes da mesa de encerramento, ocorrerá essa outra sessão de trabalho, que são só 2 trabalhos. Às 14 horas. Né? Okay? Então, acho que a gente pode ir até meio-dia, meio-dia e 10 no máximo, né? Cada meio-dia tem reunião. Então tá, meio-dia, temos 20 minutos. Até o meio-dia. Outro informe: quem olhou, apreciou, degustou e adentrou as imagens da exposição fotográfica, por favor, assine, tem um caderno passando aí. É importante registrar para a nossa colega contribuir. O próximo que gostaria de posicionar? Pode ser. Pode ser. Ok, então a minha fala é rápida, aproveitando que o professor já uma fala que contribuiu para a resposta. Robson, obrigado pela cutucada. Eu acho isso muito importante, até mesmo para a gente analisar. A minha fala foi muito de encontro com a professora. Eu acho que dentro da academia, alguns conceitos são trabalhados de forma delimitada, fechada mesmo. E talvez nessa onda de ir nesse conceito delimitado, eu tenha exposto essa questão não geográfica, mas acho que é uma questão também acadêmica que deve ser discutida. E como que eu vi a geografia nessa obra? Foi justamente quando eu pensei que eu poderia dar um olhar geográfico para ela. Tanto que, a princípio, eu gostaria de ter analisado essa obra com a paisagem física. Então, eu perambulei por esses dois, por esses dois mundos, por esses dois lados, e vi que além de analisar a paisagem física, eu poderia analisar também a paisagem cultural, que foi uma nova versão que, na verdade, me foi apresentada, que eu não tinha esse conceito. Então, eu vejo que a minha sensibilidade, a do meu colega, a percepção de geógrafos, ela contribuiu para que eu pudesse ver geografia naquela obra. O meu colega não é geógrafo, mas ele aborda essa questão cultural e isso contribuiu também. É só o geógrafo ou a geógrafa que pode fazer isso? De maneira alguma. Qualquer pessoa que gostasse dessa abordagem geográfica e se predispusesse a ver geografia naquilo, poderia fazer. Então, assim, eu vejo que é só uma questão conceitual que me deixou feliz a sua pergunta, porque é uma reflexão que eu posso fazer agora, de como eu posso ver a geografia em algo que, conceitualmente, não é geográfico. Obrigada. Próximo. Respondendo à pergunta do meu novo amigo, eu acho que as músicas escolhidas no artigo, realmente, eu não contextualizei historicamente. Né? A proposta do artigo não era essa, né? Abordar questões políticas, né? Eu acabei não contextualizando na história. As músicas, elas vieram para ilustrar. Né? Eu escolhi o autor e elas estão ali apenas para ilustrar. E como consideração final, eu trago a importância. Como é importante a experiência, o olhar do autor, como isso se revela nas obras. Né? No caso específico, através da música. Mas o objetivo principal foi trazer isso. Né? Como o autor ele se mostra na sua obra e como é possível a gente conhecer os lugares a partir de obras literárias, musicais, enfim, das artes como um todo. Espero que tenha. Bom, em relação à pergunta sobre esses conceitos, né? Na verdade, todos os conceitos com os quais eu já trabalhei, eles estão sofrendo, sem exceção, transformações semânticas e estão se tornando cada vez mais polissêmicos. Né? Então, desde o conceito de direito, de ciência, da própria geografia, o que é geografia? Aliás, o propósito desse simpósio é, de certo modo, discutir o que é geografia ou não, né? Isso vem sendo trabalhado de diversas maneiras, aqui em diversas exposições. Né? Então, na verdade, o conceito de território, o conceito de passagem, de paisagem, o conceito de espaço, eles também estão sofrendo essas transformações. Né? Então, por isso até que a gente... que aqui eu recorri ao Milton Santos, que ele tem já uma visão mais ampla de território e traz essa questão do território usado, né? Porque ele fala que os territórios usados, eles, na verdade, são a técnica e a tecnologia que constituem os territórios e transformam esses territórios, né? E, justamente como esse território é usado, ele constitui o espaço. Então, realmente, essa questão de território, de espaço, dá para usar tranquilamente quando a gente fala em espaço virtual. Até porque o espaço virtual é um novo espaço. É um espaço criado pela sociedade contemporânea. Né? E aí, inclusive, a gente pode trazer novos conceitos de espaço público. Né? A gente acaba construindo aí um território de natureza semântica. Eu até gostaria de ler uma citação aqui do Pierre Lévy, que ele fala que o novo espaço público é um território de natureza semântica. A posição, né, entre aspas, nesse território virtual vai se tornar determinante, relativizando progressivamente o papel da situação ou proveniência geográfica. As distâncias e proximidades semânticas marcam-se através de senhas, laços hipertextuais de conexões entre comunidades virtuais, trocas de informações e densidades de inteligência coletiva. Em relação à paisagem, eu confesso confesso que, talvez por não ser geógrafa, eu tenho um pouco mais de dificuldade de aplicar a paisagem nessa abordagem de virtual. No entanto, quando a gente fala em lugar, a gente pode entender que as redes sociais e as manifestações virtuais, como elas dependem de diversas subjetividades e também de diversas coletividades, elas podem constituir-se em um lugar. Só respondendo rapidamente a pergunta sobre integração e desintegração, esse é o grande problema da globalização, né? Ela, ao mesmo tempo que agrega, que nos permite ter acesso a culturas e a produções que nós não tínhamos anteriormente, ela também segrega. E é por isso que, por entender que nós ainda estamos nesse processo, a gente ainda pode fazer alguma coisa para diminuir esse abismo virtual entre as pessoas também. Respondendo primeiramente do Caio, né, de como pensar esse conceito na geografia para esses espaços virtuais, né? É como a gente chama de geografias fílmicas, são geografias que tratam sobre esse espaço fílmico, espaço dos filmes. E aí, qualquer conceito que você quiser usar, pode usar. A sacada é essa: quer usar paisagem? Usa paisagem. Quer usar lugar? Usa lugar. Alguns autores vão dar uma ativa, né, usar paisagens fílmicas, lugares fílmicas. É o Venceslau, do Virejão, lá da Unicamp, ele usa o termo que eu acho interessante, que são locais narrativos, são os lugares do filme. E aí, você também pergunta, como, que estratégia usar? E aí, cada campo vai utilizar uma maneira. É, tem um pessoal lá da Federação do Espírito Santo que é uma postura mais pós-estruturalista, e aí, eles vão usar o filme por si. E aí, tem um pessoal que, lá do Rio Grande do Norte, a Madalena, ela usa os elementos filmes, a análise dos elementos filmes. Redação, espaços sonoros, trilhas sonoras, cada elemento fílmico tem um traço sobre o espaço. Aí você foca no que você quer usar e trata deles. E a minha amiga Tolkieniana, ela é fã do Tolkien, desculpa, esqueci seu nome. Fala sobre as cartografias e a diversidade cultural da Terra-média. Sim, o Tolkien, antes de escrever, ele criava mapas sobre a Terra-média, por isso tem esses mapas, né? Antes ele dava uma toponímia, e só então ele criava as histórias, né? Um dos livros dele, sobre Chaves Fadas, um outro, Carta de Tolkien, ele vai dizer isso, vai pro livro dele. Desculpe-me os geógrafos, mas a minha cartografia é essa, né? Não é um mapa bem feito, é só uma ilustração. E também tem essa questão da diversidade cultural, né? Eu gosto de pensar que são arquétipos. Os hobbits são de arquétipo, os anões são arquétipos, o elfo são os arquétipos, de arquétipo. Uma forma de viver no mundo e também de se relacionar com o espaço. E aí eu vou utilizar assim, na dissertação, eu vou usar um conceito do Leonardo Nami, que é personagem geográfico. São personagens que por si mesmo trazem discursos espaciais. E aí o Hobbit teria essa questão da tropofilia, pelo amor, pelo código, ódio, pelo progresso. E aí os orcs já vão no sentido contrário. E tem um Gollum que é coisa meio esquizofrênica, que não é uma coisa nem outra. Enfim, bem por aí. E o Tolkien, ele tem esse caráter geográfico. Ele criou eras geológicas para a Terra-média. Existem três eras geológicas. Ele pensou em tudo, realmente, como você disse. Se você quiser, a gente pode trocar figurinha depois, devido ao tempo, certo? Obrigado. Caio, acho que as preocupações aqui da maioria é como exercitar a geografia na sala de aula e transformar a sala de aula. Acho que o grande lance é buscar a transformação da sala de aula lá no ensino médio. Fui professor durante 15 anos no básico, na cidade de São Paulo, Sorocaba, região. E hoje eu estou na universidade formando professores. E a minha preocupação é dar um sentido a mais para esses professores que estão se formando. E as instalações geográficas veio como tese. E eu vou buscar isso, não na mimese, mas eu vou buscar em Hegel. Eu vou em Lucas, que vai falar sobre a autoconsciência da humanidade através da arte. Como a arte ela pode sustentar e dar um impulso para a humanidade, criar outros, digamos assim, passos além daquilo que é onde nós estamos. E como capturar a escola dentro de um frasco de saleiro. Essa é uma proposição que eu coloco aos meus alunos durante o início das aulas. O que é a escola? Porque todos passam pela escola. Passar a escola não é apenas olhar, né? Saramago, olhar, ver, reparar a escola. Então eles voltam para a escola e vão reparar a escola. Só estou dando esse exemplo do frasco, porque tem muitas instalações que a gente poderia exercitar e o tempo não dá. Então eles voltam para a escola para fazer o estágio. Cara. Então vocês vão reparar a escola. Vocês não vão apenas ver, porque todo mundo passou pela escola. Então vamos olhar o detalhe, o orvalho, aquela grama, a telha quebrada, o diretor, o coordenador, o suor do servente, como as coisas se modificam na cozinha, os passos, ou seja, reparar a escola e colocar a escola dentro de um frasco, através de símbolos e simbologias, e onde Vygotsky vai buscar, na Criança e Imaginação, tem um livro que foi traduzido pelo professor da Unicamp, as nossas experiências, quando nós chegamos nessa sala, alguém já entrou numa sala parecida com essa, elas são somatórias. Então essas nossas experiências traduzem em processos criativos. E aí eu trabalho com o matemático Henri Poincaré de La Torre sobre os processos criativos. Como é que os processos criativos se dão? Não dá para a gente falar aqui porque é muito tempo. Mas são quatro passos, né, que vai se organizando. E as instalações geográficas, se você pegar a tese, alguns outros textos aí, tem lá os passos metodológicos que eu coloco como sugestões. São sugestões de passo metodológico. E cada professor pode trabalhar em outro viés. Mas existe um recorte ali para se chegar e instalar numa gaiola, num prato, por exemplo. Eu fiz um trabalho em Santana do Cariri, que é uma cidade próxima ao Crato, e ela fica na borda, na depressão periférica. Por que que chegamos ao Prato? Aí tem lá um pontal de Santa Cruz, né, área de agricultura. Por que que foi o Prato? Por causa da depressão, como é que ele aparecia e tal. E saem trabalhos maravilhosos, porque o aluno ele tem que investir a sua criatividade, ele tem que pensar o material, ele tem que desenvolver ações cognitivas para criar essas simbologias. E tem uma pesquisa antes, tem uma pesquisa depois, e isso é socializar. E aí tem os transeuntes, as pessoas que passam, olham e comentam a respeito. Né? Por que isso? Ele tem que explicar esse movimento. Né? E nessa explicação desse movimento, eu encerro. Encerrei. Tem mais um colega aqui, uma colega. Vou falar bem rápido, como se fosse uma propaganda no rádio mesmo. Essa questão do espaço, do solidão, é uma coisa bem complexa, assim, questão do rádio. É bem amplo, inclusive na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisava um município que se chama Gurinhatã, no interior de Minas, e se utiliza muito rádio lá ainda. Por quê? As torres de celular ainda não conseguem abranger aquela área. Então, é muito pouco, são pontos daqueles celulares fixos. Então, o rádio lá ainda é muito forte, por conta de todas as questões. E no rural, de modo geral, ainda é muito forte. E na cidade também, por exemplo, os taxistas, quando eu pego geralmente, estão escutando rádio. Algumas rádios são próprias para jovens mesmo, inclusive para o diálogo e mais. Então, o rádio ele ainda é muito importante. Principalmente a questão do letramento, para algumas pessoas ainda aprendem pelo rádio. Algumas notícias mundiais, brasileiras, elas conseguem ler só pelo rádio, e não só brasileiras, também como mais comunitárias. E a questão mais familiar, a questão das mortes, dos aniversários, ainda são divulgados pelo rádio. Então, o rádio ainda é muito presente em várias casas, mesmo com essa questão da tecnologia celular, internet, ele ainda não se perdeu. Pessoal, eu vou me alongar. Obrigado a todos, inclusive obrigado à coordenação compartilhada, essa movimentação, a dinamicidade, muito interessante. Penso que das falas fica também para nós buscarmos aonde há literatura e arte na obra do Milton Santos, né? Porque acho que o Milton Santos, né, naquela parte da psicosfera, né, ele começou a avançar um pouco, né, psicosfera, e também talvez na geografia com a outra geografia, com uma outra globalização. Talvez ali esteja mais literário do que em outras obras. É, e também, pelo que foi colocado aqui, acredito, como eu tinha trabalhado, entre a ação e o objeto, um algo que é cristalizado na geografia, né, existe, como os colegas colocaram no debate aqui, existe um mundo de intencionalidades, um mundo da palavra, um mundo místico, um mundo da, imaginário, fílmico, da linguagem do videogame e vários outros elementos que está sendo explorado e está produzindo uma geografia diversa, interessante e que nos captura e que nos faz a pensar aonde está essa geografia, se está em nós, está nas obras, está nas linguagens, ou essa linguagem que se faz o mundo, se faz a arte e se faz em todo ela. A reflexão permeou e vamos caminhando na perspectiva de pensarmos, inclusive, a proposta dessa geografia que chega na escola, que chega no espaço escolar e que não pode, a meu ver, ficar circunscrita a espaços privilegiados do debate e da palavra, que é a universidade. E não esqueçamos que o ensino ainda se faz pela institucionalização dos espaços. A escola, a universidade é institucionalizada e não é tão lúdico assim, e não é tão literário, às vezes, o nosso fazer, o nosso trabalho. Eu acho que é muito interessante, convido vocês a entrar na plataforma lá do básico do ensino curricular, para a gente contribuir, uma vez que eu não acredito que a geografia acaba. Aqui é o contrário, a geografia está muito mais diversa e muito mais forte pelo que foi apresentado e debatido pelos colegas. Muito obrigado e passo para a pergunta. Por favor, aguarde um minutinho. É o seguinte, só para a gente ter um pouco um controle mental da pauta, nós à tarde teremos algumas atividades. A Carol Bush vai coordenar a última mesa, que até agora deve ser apenas de 2 trabalhos. Depois disso, nós temos a fala de encerramento com o Júlio César Suzuki e a Maria Geralda. Depois o Cleverson vai apresentar o quadro estatístico do evento, quais as universidades, os estados que estiveram presentes. Depois eu vou tentar fazer uma síntese qualitativa das falas, para que isso nos subsidie para pensar, por exemplo, nisso que o Valdir insistiu, de mudarmos a modalidade de apresentação. Desde o início, o espírito era um pouco quebrar o narcisismo verbal de as pessoas apresentarem o meu trabalho, criar um espaço de diálogo e de debate. O Valdir tem insistido nisso, senão de repente a gente vai falar de um conteúdo novo com uma forma profundamente velha. Já existem propostas de que no próximo Cite Literário mude o formato de apresentação. Isso quer dizer que nós temos ainda 5 tarefas a cumprir e nós queremos fazê-las até no máximo 16 horas. Tem um ônibus, o ônibus vai pegar o velho roteiro para a Baiana, a Carol já tem um convênio particular com a Baiana, a carne de sol é o prato geral. E nós voltaremos impreterivelmente, 14 horas, a Carol Bush roda o filme. Abraço, bora!